que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Nascimento. Boa tarde, galera. Começando mais um Rio Sul aqui na RioSulRádio.com. Mais um Classic Rocks com duas horas de rock and roll pra você. Até as quatro da tarde. Fica à vontade que você vai curtir tudo que você tem direito. E hoje, um presente especial pra você, já que a dona Ampla deu esse presente pra gente, né? Cortou o nosso barato no mês passado, mês de aniversário. Palavrão em homenagem. É, a gente devia falar um palavrão bem amplo. É, bem amplo pras pessoas ouvirem. Que foi uma sacanagem que logo no mês de aniversário aqui do RioSulRádio.com. E a gente deixou de apresentar o especial do Scorpius, cara. O especial que a gente nunca havia feito nesses três anos aqui da Rio Sul. Portanto, como promessa é dívida, eu não sou político, eu cumpro minhas promessas. Você vai curtir hoje o especial do Scorpius, tá? E um alô pro César, que tava lá esperando também o especial do Scorpius, né? O César da Nova Ótica tava aí esperando o especial do Scorpius. E você também, que tava aí, pô, cara, o Adolfo anunciou o especial do Scorpius, não rolou? Vai rolar, meu amigo. Hoje você vai ficar à vontade, vai curtir essa banda alemã que faz um tremendo de um som. A gente tentou aqui, ó. Eu só esqueci um álbum do Scorpius, cara. Depois que eu gravei o programa todo, que eu tenho que gravar primeiro pra trazer pra cá, pra fazer ao vivo. É, pra montar, né? Eu não gravei, eu montei. Depois que eu montei, é que eu percebi. Eu esqueci o álbum Unbreakable. Mas eu tenho certeza que não vai ficar faltando nada, porque o rock and roll do Scorpion, né? Scorpions, aliás, é no plural, diz tudo. Legal? Vamos nessa, então. A gente começa aqui, ó. Vamos seguir aqui uma cronologia, mas depois você já viu como é que é esse programa, né? A gente vai fazer uma mistureba toda aqui, aí no final das contas vai sair tudo bem, porque é assim que funciona. Se você faz tudo certinho, programadinho, tudo bonitinho, não dá certo. Agora, quando faz nas coxas, é um barato. Gente, ó, vamos começar com um álbum de 1974. Deixa eu ver aqui. Fly to the Rainbow, com Drifty Sun. Vamos lá. Yeah. tropic highway, crazy lights are whirling round and round. Yeah.

isso aí, já começando bem demais com o Scorpions, meu amigo. Ó, primeiro set list, tá? Primeiro set de músicas pra você aí. Ó, as últimas três músicas foi do álbum Virgin Killer, de 76, foi Backstage Queen, Catch Your Train, Picture and Life. Aí do álbum In Trance, de 75, você ouviu aí Sun in My Head, Top of the Bill, Dark Lady, do Interesse ainda. E o de 74, do All Fight to the Rainbow, foi Speed's Coming e Drifting Sun. É o especial do Scorpions que tá curtindo aí, já que mês passado foi aquela mercadoria da Dona Ampla. A gente agora tá na boa e promessa pra minha dívida. Legal? Especial do Scorpions. Vamos fazer o seguinte, a gente vai rapidão pro break aqui, na sequência a gente volta. Tem mais, não saia daí. É o Classic Rocks todo sabadão, de 2 às 4 da tarde, aquele horário que você se vinga, como eu sempre digo aqui do seu vizinho. Você já tá de saco cheio de ouvir Calypso, Luan Santana, Gustavo Lima, Michel Telogo. A gente dá até logo pra ele, mas ele não vai embora, cara, não adianta. Não, a gente deu até logo agora pro Justin Bieber, né? Ai, nossa! Nossa senhora, misturou até logo com o Justin Bieber? Não, ele falou que não volta mais de mal. Não. Fez um favor. Pelo amor de Deus, não faz isso não, cara. Não, faz isso não. Brinca não, não fala nem de brincadeira. Gente, ó, especial do Scorpions, essa banda alemã que é realmente incrível. Foi fundada pelos irmãos Schenk, Rudolf e Mike Schenker. E também nos vocais com Klaus Meine, cara. Depois entrou Matias Jebel, esqueci o nome do baixista, esqueci o nome do baterista. Tá uma beleza isso aqui hoje, cara. Tá uma boa. Vamos fazer o seguinte, vamos começar o segundo bloco aqui, o segundo set. A gente começa ainda com o álbum Virgin Killer, de 1976. Vamos ouvir a faixa título, Virgin Killer. Vamos lá. Rise, you can't rise, you.

she took me out to a rocking box of jaw. Well, it's really tough, y'all. She was screaming for more blood. Love is more than any drug. I couldn't stand it. Hey, let's go. Don't put it on the show. This is not a piece. Not a piece of me. Desire, love, sweet love, you drive me crazy. Olha, cara, essa banda tem uma curiosidade. Teve uma época, não me lembro, assim, números, que o vocalista Klaus Meine ficou sem voz, cara. Ficou arriscado até a não gravar mais aquela coisa toda. E a banda esperou o cara fazer tratamento, recuperar a voz, voltar a cantar, aí voltaram a cantar juntos. Isso aí hoje em dia, meu amigo, o cara, o vocalista perdeu a voz, já sambou. Já manda embora, coloca outro. Mas são amigos, né, cara? A época que as bandas eram formadas pro pessoal da mesma rua, do mesmo bairro, da mesma cidade. Era um barato essa época, realmente. Os anos 70, né? Fazer o quê? Hoje tá igual partido político. Hoje em dia, não. Hoje o cara faz que nem o Detonautas foi formado pela internet. O Detonautas foi formado pela internet. Nem por que eu tô falando dessa merda aqui nesse programa. Foi escredo, rapaz. Pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Vocês me perdoem, tá? Vocês ouviram aí, ó, Hold Me Tight, do álbum Animal Magnetics, de 1980, Don't Make No Promise. Olha só, rolou também Can't Get Enough, Lover Drive, do álbum Lover Drive, Another Piece of Meat. Olha só, Steam Rock Fever, He's a Woman, She's a Man, I've Got You to Be Free e Take My First, do mesmo álbum aí, ó, e Virgin Killer, do álbum de 77. Legal? Esse aí é o Scorpius, meu amigo. Vamos fazer rapidinho pro break, na sequência tem mais. Meu álbum predileto vem aí depois do break, não saia daí. É isso aí, cara. Classic Rocks pra você que tá se ligando agora. Não estranhe, não. Esse especial aí foi prometido pro mês passado, no terceiro aniversário do Classic Rocks. Mas, infelizmente, foi aquela mercadoria que fizeram. Vamos falar merda mesmo, né? Foi aquela merda que a Opa fez aí, que a gente ficou sem luz exatamente no sábado, cara. Isso é sacanagem, tá? No dia do programa de rock. Tem que sair do ar e ir pra um desses programas aí que tem aí, que eu não vou citar nomes. Não, não da Rio Sul Rádio. Aquele não tem programa merda, não, meu. De jeito nenhum. Legal, tá ouvindo aí especial do Scorpions. E como eu disse, eu ia voltar com meu álbum predileto, é o álbum Blackouts, do ano de 1982. Vamos ouvir a faixa título. Vamos lá, vem comigo. Looking around, I see this face. Why the hell am I? Like a hurricane, I'm living here.

esse álbum aí já é do ano de 1993, cara. Someone to Touch, é do álbum Face the Heat. É isso mesmo, cara, olha. Teve Don't Believe Her, que é do álbum Crazy Words, de 1990. Teve também Tease Me, Please Me. É, o Scorpions, meu amigo, ó. Big City Nights, deixa eu ver aqui o que é mais aqui, ó. Rock You Like a Hurricane, do álbum Love at First Sync, é um dos álbuns mais conhecidos do Scorpions. E também Dynamite e Blackout, do álbum Blackout, em homenagem à Dona Ampla, que deu aquele blackout mês passado e a gente ficou sem o especial dos Scorpions. Não sei se o trocadilho foi legal, mas eu tentei. Foi ótimo. É. Será que o trocadilho foi do Carilho? Não sei, cara. De repente foi, né? Deixa quieto, ó. Vamos pro break, a gente volta com a saideira. Eu falei que esse programa aqui não é sério, cara. Se você pensa que essa, tá enganado. Tá bom? A gente vai pro break e volta com o último set de músicas pra você aqui, ó. Pois é, já chegamos aí no último set de músicas pra você, no especial do Scorpions, cara. Aliás, esse especial há muito tempo eu já tava querendo fazer, mas faltou a oportunidade e saco, meu amigo, que olha, pra montar esse programa de 2 horas, eu levei no mínimo aí umas 4 horas pra montar o programa. Tem que ouvir álbum por álbum, selecionar aquela coisa toda. E eu, você já reparou, eu não toquei as baladas do Scorpions. O Scorpions tem um monte de baladas maneiras, não é que eu não gosto, eu quis fazer um programa mais dinâmico, mais rock and roll. Um dia a gente vai fazer um especial de baladas de grupos de rock. Aí sim, você vai ouvir tudo que você tem direito. Tá ok? Bom, a gente vai começar aqui com Can't Live Without You, a saideira, cara. Vamos lá.

aí, cara, isso aí é do último álbum do Scorpions, cara, que eles depois avisaram que ia acabar a banda, não iam fazer mais nada, mas eu tô duvidando, que roqueiro é assim mesmo, não consegue ficar parado, meu amigo, de jeito nenhum. É do álbum Signetel, de 2011, cara, você ouviu a faixa título, que foi a última, Signetel, Slave Me, e do álbum Humanity Hour, de 2007, também álbuns recentes, você ouviu Three to One e Hour One. Teve também o Mind Like a True, do álbum Pure Instinct, de 96, Story in My Shoes, Hate to Be Nice e Can't Live Without You. E o manezão aqui esqueceu o álbum Breakable, tá? Que tem muita música maneira, eu esqueci, cara. Tá, eu dou mão pra Matória, tá ok? Mas, em outra oportunidade, a gente toca o álbum Unbreakable pra você. Então, mas você não perdeu nada, porque a essência do Scorpions tá toda aí. Esse rock and roll germânico, como a galera faz, tá mandando bem de verdade. Valeu, gente, olha, foi ótimo estar aqui com vocês, mais um sabadão juntos. Você sabe, né? Logo mais à noite é dia de sair, beber todas, paquerar todas e ir embora pra casa bêbado e não pegar ninguém, tá? Portanto, então não beba, cara. Pra que você vai beber, então? Não bebe, cara, tá? Então pega leve, toma só uma cervejinha aqui, outra ali e depois você se dá bem. Valeu? E mais uma coisa, se for sair e beber, meu amigo, não dirija, ok? Classic Rocks.